pensar ao sol. Vem, que a onda vai passar. Vem, sentir o toque dos clarins anunciando o carnaval, e vão tocando seus metais por entre cores mil. Verde mar, céu de anil, nunca se viu tanta beleza. Oh meu Deus, que lindo é o meu Brasil. Nunca se viu tanta beleza.